direita para 4 e 10 do ajuste 1012. Para 2010, nota 3 da companhia. 3 1 4, azul 69 no 8, azul 69 no 8. Seu solo torto 42, liberou a direita, solo 121 no solo 9. Oxalé 6314, autorizado por solo 0, 150 graus, 109. Já de volta? Ainda não. Uma formação olha assim, autorizado por 90, 110, 110. Eles consideram então a autorização de pouso, chame o visual com a pista. Eu consigo aqui. Agora só 1.10. Autorizado de pouso, 150 graus, 109. Autorizado de pouso, 109. Salvador, boa tarde, Salvador 3367. Salvador 3367, continua a continuação, número 2, agora autorização de pouso. 3294, eu tenho pouso autorizado. Sim, autorizado, pô. 1400099. Pouso autorizado, pistola 03294. decolagem do avião saindo da Puka, Franca e Edipar, para o Rio 370. Aqui, Puka, Edipar, para o 370, Diego, 1, 2, 5, 6. Salvador. Boa tarde. 1969. Controle, boa tarde, o Ferro, a máquina se escuta. Pilotão do Ferro, Augusto Mike, contato a decolagem, está para o nível 100 via Coral, 1-0-0 via Coral, Sierra, Augusto Mike. 1-0-0 com fins de vista para o Brasil. Salvador. Diga para 2001. Palmo Alto, repita 10 segundos para 2001. Para Como 869, cliente chama de estado de

falso, falso 19, vindo da direita, falso 219. Alfa Romeo, Alfa Romeo, você pede? Alfa Romeo, Alfa Romeo. Ainda não. Kilo de Seattle. Bajo el sur, Terra Lima, contacto en la canal de Coal, que permitió 100 y hacer de Coral, como para Coal. Vamos a hacer un para un de la unidad até o ponto de espera. Número 3 para decolar em Salvador. Boa tarde, voo no ano mesmo, estabilizado em ILS, é 2-1-0. Bosca Papagô, autorizado de escolar, 35-140 graus, 089. Puxa, né, 6-1-4, de volume 3-4, chama o controle 1-2-0, decima 8. Salvador, voo no ano mesmo, estabilizado em ILS. Voo no ano mesmo, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, chama ele estando. Tomara de estar no ano mesmo. Alguma chance de voar bombo da presente, senhora?